Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Central do Sertanejo. Ô, quinta-feira boa, né, gente? Hoje, 13 de novembro, vamos aí abrindo a nossa segunda sequência dessa quinta-feira no seu pré-fim de semana com Zezé de Camargo e Luciano. Teorias. Possa parecer estranho, água de um rio enche um oceano. O peso de um sentimento é muito relativo. Como vou morrer de amor se é por você que eu vivo? Eu vivo a te amar. Sei que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, e nós dois somos um só dentro do mesmo abraço. Minha vida é um pedaço de você. Nem tudo nessa vida é sonho, uma teoria. As noites quentes e saudades podem ser mais frias que o vazio que você deixou dentro de mim. Nem sempre um adeus significa o final de tudo. Você continua viva dentro do meu mundo, e eu não sei por quanto tempo eu vou ficar aqui te esperando, esperando você voltar pra mim. Te esperando, esperando você voltar pra mim. Fica tudo certo. Nós precisamos conversar, olhar nos olhos, definitivamente. Eu tô aqui por perto e você tá me procurando. E como está bonita. Por que brigamos tanto? Por que nos machucamos? Se existe uma saída. Vá! Esse cara com a mão levantada no fundo, esse sou eu. Chorando, bebendo, chamando atenção sozinho, esse sou eu. Pensando num cara chonado, peito arrebentado que se arrependeu. Olha pra cá, esse cara sou eu. Sabe esse cara com a mão levantada no fundo, esse sou eu. Chorando, bebendo, chamando atenção sozinho, esse sou eu. E pensando num cara chonado, peito arrebentado que se arrependeu. Olha pra cá, esse cara sou eu. Vai!